Eu não atendi, você me xinga, diz que vai sumir na hora da raiva. Eu digo, pode ir, arruma a mala. Quando chegar na porta eu te seguro, amor, não vai embora. Me rouba um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso. Cheguei à conclusão que a briga só vai iscar pro quarto pega fogo. Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço, dá tapa na minha cara, aí eu fico louco. E a gente se ama de novo. A gente se ama de novo. Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço, dá tapa na minha cara, aí eu fico louco. A gente se ama de novo. E a gente se ama de novo. Toda briga rola uma surra, surra de amor gostoso. Eu digo, pode ir, arruma a mala. Quando chegar na porta eu te seguro, amor, não vai embora. Me rouba um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso. Cheguei à conclusão que a briga é só faísca, pro quarto pega fogo. Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço, dá tapa na minha cara, aí eu fico louco. E a gente se ama de novo. E a gente se ama de novo. Você puxa o meu cabelo, morde, morde meu pescoço, dá tapa na minha cara e o Rafa Mili fica louco. E a gente se ama de novo. E a gente se ama de novo. E toda briga rola uma surra, surra de amor gostoso. Graça do celular, eu não atingi.